minhas vãs, quando todas as manhãs acordas ao meu lado. É que eu já não posso mais partilhar os rituais. É tudo tão igual. Não me ames, por favor. E eu sou mais feliz que viver acorrentada. Foi coisa que eu nunca quis. Mais vale ser mal amada, é o que o coração me diz. Já não sei há quanto tempo os teus olhos não me veem. Apenas passam por mim. É intenso este vazio. Já não sei o que fazer. Esta noite o amor partiu sem sequer adeus dizer. Não me ames, por favor. E eu sou mais feliz viver acorrentada. Foi coisa que eu nunca quis. Mais vale ser mal amada, é o que o coração me diz. Não me ames, por favor. E eu sou mais feliz que viver acorrentada. De paixão quero ser para sempre namorado, mas casar agora já não é chique. Ai meu amor, estou por ti apaixonado, tenho saudades de fazer o triqui-triqui. Eu quero triqui-triqui, eu quero triqui-triqui, eu quero triqui-triqui, vem, vem cá, eu quero nhanhá. Eu quero triqui-triqui, eu quero triqui-triqui, eu quero triqui-triqui, vem, vem cá, eu quero nhanhá.

canal 2. Se tu queres um beijo, tens que me pedir. Estou à tua espera, vem me seduzir. Se tu queres um beijo, dado com amor. Se tu queres um beijo, se tu queres um beijo, pede por favor. Se me queres amar, meu bem, se me queres beijar, também. Sim. Canal 2 da Antena Web. Oh, força do intelecto e natureza o juntar correu tão bem. O que será a sobremesa? Fez de ovos franguesas. Tenho vontade em mar. Os meus dedos fazem girar o corpo e eu vejo um reflexo nos diversos cristais. Os meus dedos fazem girar o corpo. Bíblica sísmica no coreto com corais. Adão era a semente de Lisboa e dos mortais. Com gato e leopardo, a luz e a ambição. Sou imparcial, já te expliquei noutra canção. Mímica sísmica no coreto com corais. Adão era a semente de Lisboa e dos mortais. Com gato e leopardo, a luz e a ambição. Sou imparcial, já te expliquei noutra canção. Visitar por nós também morreu, preso na cruz. Crianças, vamos visitar o Deus menino e brindar, pedindo para nos salvar. Ele é Jesus. Thank you. eu sou tua. Já todos sabem, só tu é que não. Por isso olha-me bem nos meus olhos como nunca, amor. E ouve ao menos uma vez este coração que diz o teu nome mais nenhum. Todos sabem menos tu. Todos sabem menos tu. Todos já sabem que eu ando louca por ti. São os amigos e os inimigos, já todos sabem, mas tu não. Estrelas desta paixão, e mesmo a lua vê que eu sou tua. Já todos sabem, só tu é que não. Por isso olha-me bem nos teus olhos como nunca, amor. E ouve ao menos uma vez este coração que diz o teu nome mais nenhum. Por isso olha-me na minha alma mais profunda, amor. E disso que eu quero saber, para que não volte a dizer. Todos sabem menos tu. Todos sabem menos tu. Teu nome mais nenhum. Por isso olha-me na minha alma mais profunda, amor. E diz o que eu quero saber, para que não volte a dizer. Todos sabem menos tu. Todos sabem menos tu. Todos sabem. Todos sabem menos tu. Todos sabem menos tu. Anda, menina, vem ver o mundo tão mais pequeno que o meu amor por ti. Lá anda, menina, mergulha bem fundo na morte assistida da vida que eu vivi. E se cada gesto teu for uma lágrima no meu rosto, não é porque cada sonho meu até a noite ser. Vá, anda, menina, mas traz alegria para as luzes do mundo voltarem a acender. Diz-me, amigo,